MP? E aí, MP? Suas maloqueiras. Tá maloqueira, meu. E aí, você acha chegando o bagulho, mano? Atrasada? O Pandinho já atrasou, deixou a fita velha aqui pra me fazer uma letra em cima aí e tal. Cadê o seu Pandinho? Opa, cheguei. O patrão tá embaçando na minha, mano. Você tá hora, mano. Tem que pegar a letra até sexta-feira, mano. Fez a letra até sexta-feira, tem que pegar de cor, mano. Sem a letra. A letra sem letra. Ah, é a letra. Se liga na dela. Olha que treta esta última letra, marcando o compasso e no caderno muito espaço. Compor, composição, compositor sou eu. MP escreve e nunca diz que não deu. Ferrou, ha! Deu blackout na mente e eu tô irado. Meu cérebro está congelado. A última letra do CD tem que ser escrita até sexta-feira. MP, nem grita. Foi o pato que marcou pai um dia no estúdio. Se eu não cumprir, não é nós da fita, nem grita. Digo eu, inspiração não apareceu. E de alguma maneira, eu vou lá sexta-feira. Não posso falar besteira, meu rap é consciente. Eu tenho meu estilo aqui, tá ligado que aquilo. Faço jus ao que falo, procuro não é no embalo. Letra bem feita, tem sentido, tem tido direito. Uma direta, indiretamente, um som decente. Som de valente que faz, endiabrado ser de paz. Que rumo tomar, que título vou dar, que rima vou fazer. Um, dois, três, aê, vai passando a hora e faltam só três dias. Oh meu Deus, e agora, o que me inspiraria? Olha só que ironia, quando eu penso que não. Quem diria, já cantei seis estrofes e um refrão da letra. Que letra? Sem letra. Qual letra? Eu e uma caneta. É muita treta. Tá, vai. A letra. Que letra? Sem letra. Que treta? Eu e aquela preta truta. É muita treta. Tá, ei, qual é que é? Parou o instrumental? Sem base não dá. A batida é fundamental. Pra compor não dá. Radiola parou. Liga mini do que solta o importado. Ei, Pandey, tá abusado? Liga outro cabo, não atrasa o meu lado. Uma folha já foi feita, faltam duas pra essa letra, mano. Valeu, melhor do que isso, só dois disso. A pancada voltou, vai, começando do início. Expressão ativa. A letra tá rolando, enrolei meia folha. Um MC faz o que pode e o DJ só se full. Expressão é um por três e três por um. Pressionados na pule, no mesmo CD. Aprendizes da escola EA, vai dizer. Expressão ativa, fazendo a última prova. Pra faculdade do rap, mais uma letra nova. Essa treta é sexta-feira, mapear esse som. Não basta ser mais ou menos, tem que sair bom. Eu vou usar o senso crítico sem palavrões. Na brincadeira já escrevi 12 estrofes e 2 refrões da letra. Que letra? Sem letra. Qual letra? Eu e uma caneta, mano. É muita treta. Tá, vai. A letra. Que letra? Sem letra. Que treta? Eu e aquela preta truta. É muita treta. Tá, vai. Foi meio bolo de café e 10 cigarros do Paraguai. Injuriei, pensei, a letra sai ou não sai. Meu estômago nas costas, a hora do rango já passou. Eu não posso desistir, a última parte começou. Quando pá, me inspirei, foi aí que notei que a base estava acabando, ei mano, então pensei. Uma treta, por causa dessa letra, veja só. Nem sofri, escrevi, não foi da pior. Esta merece a última faixa, hein, do Kijan. Vê se encaixa esse estilo, aê, pra não perder o costume. R bola registrada no palco de periferia, 10 anos de estrada. A letra é número 8, fuga número 7. 6 falando de paz, via rap internet. 5 som na quebrada, 4 demônios da rima. Pacto 3, 2 sem fé e Deus número 1. Pronto pro estúdio, 8 letras por enquanto. Se segura a expressão, a nossa vez está chegando. Munido de ideias fortes e sinceras, só pra revolucionar esse som de nova era. Na letra, sem letra, da letra. Sem treta, fácil, eu e uma caneta. Nós temos algo em comum, ela é preta e eu também. Deus, valeu pelas palavras, amém. A letra. Que letra? Sem letra. Qual letra? Eu e uma caneta, truta. É muita treta. Ha, ha. A letra. Que letra? Sem letra. Que treta? Eu e aquela preta, mano. Ah, nem dá. É muita treta. Uma caneta preta fazendo letra. Modéstia parte truta, é muita treta. De terça a sexta, nem grita, não esquenta. O que aumenta meu QI é não estar nem aí. Com o que vão dizer sobre a letra do MP? Pode crer, Nuno, vou seguindo meu rumo, e você? Com um rap nacional, quem casa não desquita. E pelo sim, pelo não, na letra tem nós na fita e nem grita. E então, do Kijan, o que você achou? Ah, se pá, será que vai rolar esse som amanhã? É, improviso por improviso, a base já tá feita, mano. Agora é só mapear e rolou essa tal de quem, mano? Letra. Pô, mas que letra é essa aí, mano? Sem hein? Falando da letra, na letra. E uma caneta truta. É muita treta. A letra. Eu não se incomoda. É como letra, a letra ou a treta. Eu já sei que é do expressão ativa. É muita treta. Beleza, vamos sair agora, vamos lá, Codê. Expressão na ativa. Ô, mano, tá tirando, mano? Ah, se liga, mano. Falou. Que treta, mano. Tá louco. Pronto.